Malungo, olha lá o barravento. Que o som do aguerê vai te levar. Malungo, respeita fundamento. Que o santo mandou respeitar. Falei, não deu valor. A força do preceito lhe pegou. Falei, você se embaraçou. Se é da mironga, tem que ser conhecedor. Mas eu falei, falei, não deu valor. Sem saber mexer na coisa, deu dendê pra Oxalá e botou comida branca no peixe de beira-mar. Hoje em dia tá pagando, que é pra nunca mais errar. Mas eu falei, falei, não deu valor. Ser conhecedor, é da mironga, tem que ser conhecedor. Malungo, olha lá o barravento, o som do aguerê vai te levar. Malungo, respeita fundamento, que o santo